Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Bocha e Estranho, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Bem, este é o Mangá ao Quadrado de número 227 e é uma muito esperada. Fazia muito tempo que a gente não fazia mangagrafia, correto? Correto. Sim, correto. O que é uma mangagrafia, Estranho? Mangagrafia é o quadro do podcast que a gente analisa, conversa sobre a obra inteira, da vida inteira até aqui, de algum mangaka. A gente já fez de vários. Começou essa tradição quando nem era Mangá ao Quadrado ainda era Tocast. Então, na época do Tocast, teve Nio Asano, teve Tsutomu Nihei, teve Junji Ito. Posteriormente, a gente fez um monte de gente aí. E Nio Asano, inclusive, foi o primeiro podcast judeu, não foi? Foi, sim. Foi sim. Não foi do Tsutomu Nihei, não? Ai, pode ser agora. Pode ser, é um dos dois. E é um quadro extremamente bem pedido, apesar de eu sempre achar que as pessoas pedem. Mas ninguém ouve. Não sabe. Então, as pessoas até escutam, mas elas pensam que a gente vai fazer o do mangaka favorito delas, e aí por um bom tempo não é. É de um pessoal que ninguém liga, sabe? E eu acredito que dessa vez também não vai ser uma autora que muita gente tava esperando que a gente fosse fazer uma mangagrafia, porque ela não tem muitas obras no catálogo de renome dela, né? A gente tá falando, como todo mundo já viu pelo título, da Ichigo Takano, né? Uhum. Que é conhecida pela obra de Orange e só, né? Mas de qualquer... Foi meio que isso, ela é conhecida por Orange, saiu no Brasil, né? Mas a gente deu uma olhada na mangagrafia dela, a gente achou que tinha bastante obra no catálogo, bastante coisa curtinha também, que é fácil da gente ler. Talvez seria uma experiência interessante dar uma analisada nas obras dela, correto? Exato. Eu acho até que ela acabou ficando bem relevante, porque Orange fez ela estourar bastante. E em algum ponto, eu lembro claramente quando Orange começou a ser publicado no Japão e aí começou a sair os primeiros scans, a galera que não lia shoujo, como eu, por exemplo, caiu em Orange, sabe? Porque todo mundo falava de Orange, todo mundo falava, caraca, que é isso que tá saindo? Esse mangá novo, diferente? E acabou chamando bastante a atenção da galera de forma geral, e aí ela ganhou essa notoriedade. Então acho que vale a pena a gente visitá-la como um todo. Concordo. Como na maioria das vezes a gente não tem muita informação pessoal dela, né? A única coisa que tem é a coisa do Manga Blades da Wikipedia. Ela nasceu em 11 de janeiro de 1986, portanto tem 32 anos hoje. Ela publicou a primeira obra com 18 anos e nasceu na prefeitura de Nagano, no Japão, obviamente, né? Ela está muito próxima da minha idade. Ela é um pouquinho mais velha que eu, só. Não. De 86, eu sou de 88. Ah, tá, ok, Tá revelada aí a sua idade ao público. Mas não é nenhum segredo. Antes da gente começar a analisar obra por obra dela, algumas características gerais, primeiro de roteiro, talvez, vocês repararam alguma coisa em específica, Bocha? Em roteiro, é padrão shoujo previsível. É aquela coisinha que você espera ao ler um shoujo. Tipo, ela vai manter isso pela maioria dos seus títulos. Eu diria que o começo da carreira dela é bem padrão, assim, né? Sim. Mas em algum ponto, que acho que quando a gente for discutindo a gente vai perceber, eu consigo ver um pouco de diversificação, pelo menos no tipo de abordagem, ou às vezes até no tipo de conclusão, sabe? Tem alguns mangás ali que ela fica com a pessoa, tipo, a personagem principal fica com o personagem que eu falava, que é esse personagem que ela vai ficar? Não faz sentido, sabe? Ela deu umas mudadas interessantes mais pra frente, hein? Não fugia muito do padrão clássico, né, de shoujo, né, aquele romance. A protagonista meio atrapalhada, não tão bonita. As protagonistas dela, de todos os mangá, é a mesma. Até o penteado é igual. Todos os one-shots, não tem uma protagonista que não é a mesma atrapalhada, não é a mais bonita. Às vezes tem o cabelo mais escuro, mas... Ela sempre prende o cabelo pro lado. Sim. Talvez esse seja o visual da Ichigo. Eu não sei, talvez ela seja assim, porque, né, é muita projeção nesse caráter específico. Eu também notei uma predileção pelo... Eu não sei se é uma predileção tão comum do shoujo, porque eu não li tantos pra dizer. Mas uma predileção por bad guys, assim... sabe? Ah, sim, é de shoujo, assim. É, mas eu acho que shoujo tem bastante do cara que é só o bonitão galã. Tipo, sei lá, um Kimi Todoke e tal. Mas ela gosta de uns caras meio bad guys, assim, as protagonistas dela, né? Sempre gosta do cara que é um pouco cuzão, um pouco chato, sabe? Eu acho diferente. Acho que tem alguma pegada um pouco curiosa ali. Pelo menos do pouco que eu li. Eu entendo muito pouco de shoujo. Não, acontece. Eu... acho que tem bastante, sim, quando você olha. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo pra citar agora, mas... Eu também não li muito shoujo também, né? A gente tá aqui meio que todo mundo só como segunda mão, né? Não tem ninguém aqui que é muito manjão de shoujo. Talvez tenha um mérito próprio essa análise. Mas eu lembro pelo mangá que a gente fez junto com as meninas, o... como é que era o nome? Sakura alguma coisa, Sakura, né? Dreams. Sakura Dreams. Que a protagonista nunca fica com um cara que é bom pra ela. Ela sempre fica com um cara que é escroto mesmo. Mas o que eu tô dizendo é que normalmente ela fica com o cara que dá mais problemas pra ela. Mas não quer dizer que o cara é uma má pessoa, é só que é sempre mais complicado, né? Mas o caso específico aqui é sempre uns caras que são meio delinquentes, assim, sabe? Tipo, tem uma hora que tem um cara que sequestra uma menina, sabe? Sei lá. Nossa, não vamos falar disso, sim. No aspecto da arte, eu acho que ela é uma das mais consistentes melhoras que a gente já teve numa mangagrafia, talvez, sabe? Sim. Eu concordo. Às vezes, várias mangagrafias a gente analisou. A pessoa meio que piora do nada, sabe? Não sei o que acontece. Sei lá, tenta outra coisa, vai pra um outro caminho. Aqui é, principalmente que eu parei pra pensar nisso, que ela começou a publicar dos 18 anos e simplesmente não parou, sabe? A gente tem vários exemplos de mangakas, mas em vários casos sempre tem uma pausa de um ano ou dois entre uma obra e outra. Se pensar em Satoshi Mizukami ou Furuya, ou até o Oshimi teve umas pausas entre os mangás e outros, a impressão que eu tenho aqui pela mangagrafia é que ela começou 18 e não parou de desenhar uma semana desde então, sabe? Ela parou num momento aí que a gente vai conversar especificamente. Sim, sim. Mas de fato ela foi desenhando bastante e dá pra você ver um refinamento na arte dela, né? O começo da arte dela, os primeiros mangás, os primeiros one-shots que a gente vai falar daqui a pouco, eu sinto que ele tem um traço bem mais duro, bem mais grosso, sabe? Bem mais, eu não sei, meio travado até às vezes, e ela... É receoso, sabe? Parece que ela tá meio que com medo de desenhar aquilo, sabe? Essa impressão que eu tenho. Sim, é meio duro. Você nota os personagens com aqueles cabelos de capacetão, às vezes. Sim, fica muito grosso, sim. O desenho. Não é tão natural, assim. Mas ela melhora consistentemente mesmo. E nos traços mais recentes dela, você vê uma leveza, você vê uma personalidade. É um traço bonito, é um traço bem refinado. Traço leve. Parece que os mais antigos eram um traço bem pesado, né? Bem mais escuro, mais grosso, mais tom escuro. E aí, nos mais recentes, ele tá bem mais leve nesse sentido. E acabou, ela, conforme o tempo também, ela acabou adquirindo um estilo bem próprio, sabe? Você olha as obras mais recentes, você fala, ah, isso aqui é dela, sabe? Sim. Eu diria mais as duas últimas obras dela, né? Sim. Sim, sim. Vamos lá, vai. Não tem muito... Acho que a gente vai descobrindo mais dela enquanto a gente for analisando. Então, a primeira obra, qual é, estranha? O início da carreira dela, como de todo mangaka no Japão, é sempre através de bastante one-shot. Então, sim, é muito comum que o primeiro ou um dos primeiros mangás publicados, compilado de autor, seja uma compilação de one-shots, como é o caso dela. A primeira compilação de one-shots dela, que saiu em 2004, chama Okami Shonen, né, que é tipo o Menino Lobo. E são one-shots diversos que ela publicou tanto na Besatsu Margaret quanto na Deluxe Margaret. A Besatsu Margaret, ela é bem famosinha, né, do mundo shoujo. Ela talvez seja uma das mais populares porque ela tem títulos que são bem conhecidos, como Kimi ni Todoke, Aoharai, do Lovely Complex, só citando coisas que saem no Brasil, que são títulos bem populares, e aí ela saiu, publicou bastante one shot lá, e essa Deluxe Margaret é um spin-off da Margaret, que saía bimestral, uma vez cada dois meses, que era bem... Essas revistas sempre tem, né? Toda publicação do Japão tem uma revista spin-off pra publicar uns one-shotzinhos ali. Põe os amadores ali, vai. Isso, os amadores e os cancelados. E parece que tem bastante spin-off de série da Margaret, sabe? Da Margaret ou da Besatsu Margaret. E todas essas revistas são da Shueisha, né? Que é a editora mais... A maior... Não é a maior, né? Acho que era a Shogakukan, Gun, quando a gente era maior, né? Acho que a Gun é maior, a Shueisha é a segunda maior, eu acho. Era uma parada assim, é. Mas é uma grande editora, que é da editora da Shonen Jump. É sempre uma dificuldade quando cai na nossa mão compilado de one-shots, porque, né, não dá pra comentar todos, e raramente tem um tema em comum, sabe, em compilado de one-shots, mas eu acho que... E raramente, acrescentando, raramente tem consistência de qualidade também. Além disso. Mas, eu vou dizer que o Okomi Shonen tem, pelo menos, uma temática em comum, que pra mim é: pessoas não sabem como o mundo funciona. É isso. Pessoas adultas não têm a mínima noção do básico de como o mundo real funciona. Essa é a temática em comum entre todas essas histórias. Tá, eu acho que eu concordo contigo. Eu não sei se são adultos, né? A maioria é adolescente, né? Ok. Mesmo assim. A primeira história é sobre uma menina que o cara fala pra ela que ele é um lobisomem. Só pra aparecer da hora. E ela acredita. E ela acredita. E aí, tipo, o cara pede: oh, desculpa, eu não sou não. E aí acabou essa história. Eu vou dizer que eu fiquei é um spoiler pra quem não lembra, mas duvido que alguém vai ler essa altura do campeonato. Eu fiquei torcendo pra ele ser de fato. Eu pensei, pô, ia ser um twist muito bom se ele fosse de fato um lobisomem. Mas não. Eu jurava que isso ia acontecer, realmente. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que esse um shot tem algum mérito, porque acho que é meio que um trope, sabe? Tipo, ah, o cara lobisomem, não sei o quê, e aí ninguém acredita, ele é no final. E aí você compra essa ideia, mas todo mundo envolvido é tão idiota, sabe? Vai se fuder o Comichone, você não me conquistou em porra nenhuma. Sim, pois é. E o que você achou da capa? É uma boa capa, pelo menos, eu acho. Ai, como é que é o nome agora? Helter Skelter. Ah, tá. Lembra um pouco, mas me lembra outra coisa que eu não tô sabendo dizer o que que é. Talvez um Atsushi Kaneko, bem de leve. Acho que principalmente por ter escrito balões ali, meio Bambi, assim, não sei. É assim, porque pra mim a consistência de ruindade em todos os one-shots nesse volume é impressionante pra mim. Eu achei tudo muito ruim. E eu fiquei pensando, conforme os volumes... Porque quando eu li isso aqui, eu vi que era ruim pra caralho, lendo na ordem, né, os volumes pra essa mangagrafia. Eu parei pra pensar quantos anos ela tinha quando ela escreveu isso. E eu vi, era 18 anos. Assim, eu não quero... É, 18 anos lançou, né? Pode ter feito antes essa história. Se não antes, né? Porque o compilado saiu com 18 anos. Assim, tem muita gente jovem que escuta esse podcast e tal. Eu acho que tem muita gente com 18 anos que produz muita coisa. Boa. Mas eu sinto muito na maioria das histórias que, tipo, ela quer escrever uma história, mas ela não tem o que falar, sabe? É uma pessoa que leu bastante mangá, leu bastante shoujo, provavelmente. E, tipo, ela quer escrever shoujo, mas, tipo, ela não tem o que falar com 18 anos só. Tipo, não teve vivência de vida bastante pra ter alguma coisa pra dizer dentro das histórias. Isso foi o que eu senti que foi mudando. Ela não tem uma ideia, parece, né? Parece que ela não... Uhum. A história, ela é pela história só, sabe? Tipo, eu vou fazer essa história aqui. Ela não teve uma ideia que ela lapidou pra transformar numa história. Parece que, e tem essa menina que acredita em lobisomem. E aí, tipo, não leva a lugar nenhum, sabe? É um conflito que não resolve nada. Todos os outros que tem aqui nesse volume, parece que não resolve nada. Nenhum conflito surge de verdade, nenhum conflito se resolve de verdade. Nada leva a lugar nenhum. Uma característica que ela tem aqui, e eu acho que a gente vai ver bastante mais pra frente, é que pelo menos ela parece ter uma predileção por ambientes já estabelecidos. Parece ser um trope bem comum de shoujo, posso estar enganado, mas é um trope bem comum de shoujo você começar a história, tipo, a pessoa entrando no ensino médio ou transferindo de escola, que é bem aquela coisa, tipo, ambiente novo, ter que fazer amigo do zero, etc, etc. Aqui pelo menos, e aí vai se repetir nas histórias mais pra frente, todos os setups já estavam estabelecidos, sabe? Tipo, as pessoas já se conheciam, as pessoas às vezes já estavam paquerando antes da história. E aí, eu acho, já tem um grupo de amigos, a pessoa já conhece pessoas. Não é muito comum a protagonista ser aquela excluidinha, sabe? Tipo, pô, ninguém gosta dela porque ela é diferentona e ela é um patinho feio, sabe? Não tem isso, sabe? É uma menina que tem amigos ali normal e tem os conflitos da vida dela. Sim. Concordo. Sim. Ela vai até brincar meio com isso depois, né, em um mangá, de certa forma. Mas, pra mim, tipo, são todas historinhas que você falou. Começam de lugar nenhum, vão pra lugar nenhum e não tem nada a dizer. Uhum. Conforme ela vai avançando, ela vai ter mais coisa pra dizer, assim. Beleza. Vamos pro próximo mangá, qual é, Bocha? Ah, sim, o próximo é o Shooting Star. E ele já, pelo contrário, é uma meio que uma historinha com começo e fim, não é um compilado de one shot, mas ele só tem um volume. Ele basicamente conta a história de uma garota que adora cantar, e do nada ela encontra uns caras que tem uma banda, e quer dizer, na verdade os caras encontram ela, eles descobrem que ela canta bem no karaokê, e aí ela fala pro irmão dela, e o irmão dela, ah, eu também quero fazer parte de uma banda. Aí, ah, beleza, aí eles vão lá pra banda. E é. Depois eles sequestram uma menina. Eu achei muito idiota também o Star. Só que ele tem um começo, meio e fim, mas ele meio que só tem um começo e um meio, né? É, não tem um fim. Não, parece ter começado a publicar, mas meio que, sei lá, não vingou, tinha espaço pra finalizar, não sei. Mas meio que não termina, né? Ele tem one shots perdidos ali no meio, que não tem nada a ver com a história. Tem a história principal, e no final tem meio que encerramento, mas é isso aí. Ele tem um cheirinho de... Ele tem o mesmo cheiro de cancelado da Jump, sabe? Um volume não completo, com um shot no meio, sabe? Se a história não termina. É, mas eu vou dizer que eu não achei tão medíocre. Eu achei que ele parecia ter alguma substância ali, o problema é que ele não concluiu, sabe? Eu até achei interessante ser um setup de banda e não ser um setup genérico, sabe? E mais de romance genericão. Eu gostei de ser um setup, pô, a menina tinha um sonho. É diferente, é difícil você pegar esses mangás que o protagonista já tem alguma coisa que quer fazer, sabe? Já tem um objetivo e já vai atrás, sabe? Mas tem um problema, porque já tinha Nana, né? É, eu penso em Nana também, um pouco, ele até me lembra em estilo um pouco Nana também. Mas lá, cara, também, tipo, é que nem a mangá de esporte já tem Slam Dunk, sabe? Eventualmente, é claro que ela muda algumas coisas, mas eu acho que ela acaba puxando muito de Nana, assim, em alguns aspectos. Eu odiei muito Shooting Star também, mas, tipo, pensando em melhora conforme o tempo, eu acho que pelo menos aqui, comparado aos one-shots do Okami Shonen, tinha alguma coisa pra dizer, pelo menos, que nem você falou, estranho, sabe? É uma menina que tem um sonho, sabe? Ela quer cantar, ela quer estar numa banda, e é meio que as dificuldades e meio que as relações sociais em volta disso, sabe? Parece que tá querendo ir pra algum lugar. Nenhum dos one-shots interiores queriam ir pra lugar nenhum, sabe? Eu concordo, porque uma coisa que você costuma ver em shoujo, tipo, é que esse é um shoujo um pouco mais objetivo. Talvez ele até tenha se inspirado realmente em Nana, alguns outros que sejam mais objetivos. Mas a ideia geral de um shoujo desses romancezinhos é você botar uma moça que não tem nada pra as meninas se identificarem com a protagonista, né? Sim. Então, é, e ficar no vai não vai eterno ali entre ela e o rapaz e é isso, basicamente. E, né? Infelizmente ela vai reproduzir isso no futuro, mas... vamos chegar lá. No caso do Shooting Star, eu vejo já também essa coisa que eu tinha comentado de ter um grupo estabelecido. Nesse caso, acaba se formando grupo na história, mas eu gosto que forma um grupo, aí tem interações e tal. Eu acho isso interessante. Não é um mangá bom, no final das contas. Mas eu acho que ele tem pontos de melhora bem claros, características interessantes, eu consigo ver uma carreira se formando aí. É, eu consigo. Mas tem uns erros que são muito... Alguns personagens não têm objetivo nenhum e você não entende a ação de vários. Que nem o começo do mangá eu fiquei super confuso, porque o negócio todo dela é que ela queria cantar e o irmão não deixava ela. Você nunca vai virar cantora. Aí, tipo, o pessoal da banda encontra ela no karaokê cantando e ela, beleza, eu vou confrontar o meu irmão e vamos lá. E agora? Aí ela vai falar, eu vou virar cantor, irmão. Aí, irmão, eu também quero ser cantor. Não fez sentido nenhum isso aí. Tipo, por que ele tava impedindo ela de ser cantora? Nunca foi explicado isso. Isso é verdade. Eu fiquei muito... Não, pera, como assim? Por não que? Fez sentido nenhum. Não fez sentido. Eu fiquei muito... E o twist do sequestro eu achei too much. Explicando, porque ninguém vai ler esse mangá, mas tem momentos que eles estão procurando uma baterista, né? E eles veem a menina super baterista fodona na banda ali, e eles, vamos sequestrar ela. E eles sequestram mesmo, tipo, o cara agarra a menina, amarra ela. E ele, afinal de contas, eles estão... Amarra mesmo. Eu lembro da cena que eles falaram, nossa, mas você não amarrou ela. Amarra de novo. Ah, então tá. Ok. E aí, no final, eles sequestraram ela porque ela não tava gostando da outra banda, mas porque amarraram ela, não entendi, entendeu? Eles sequestraram ela pelo bem dela. Não fazia mais sentido ela sair correndo com ele. Você vê que ela tinha intenção ali de fazer alguma coisa diferente, só foi uma péssima ideia só. Mas ela tá tentando ser um cara mal lá. O cara mal não ser um cara tão mal, na verdade. Né? Ela tá tateando, procurando uma boa história aqui. Uhum, sim. Eu gostei desse rapaz aí, o cara que é mal, mas não é tão mal, mas no final das contas, ele é um escrotão mesmo. Porque, tipo, é meio que um clichê, né? O cara que é do mal, mas ele tem um coração meio mole, sabe? Ele é meio que isso, mas constantemente a história reforça. Não, ele é um escroto mesmo. Sabe? Ele é escroto mesmo, é. Ele é um demônio. Pintam ele como um demônio mesmo. Eu achei divertido. Sim. Sim. Próximo mangá é mais uma coletânea de one-shot chamado Itoshi Kingyo, de um volume, 2006, né? Que nem o Should Start, também 2006. Ela com 20 anos agora, né? Pois é. Por aí. Puta, eu já já tô com dificuldade de lembrar quais são os one-shots dessa. Esse aí é o que tem o peixe dourado. Puta, esse aí é o que tem a história tosca. Preciso comer. Ah, ok, já tô lembrando aqui dos one-shots dessa coletânea. Vocês acham que tem uma melhora pra essa coletânea comparado com Shooting Stars, por exemplo? Não. Não? Não. Eu acho que varia, né? Depende do qual das histórias, né? Uhum. É, tá, tem, justo. A qualidade varia bastante. Por exemplo, a do peixe, do peixe dourado, eu já acho que é uma história que tem alguma coisa a contar, sabe? Pelo menos. É. Tipo, tem um conteúdo, começa, termina, tem um roteiro interessante. Tipo, não é nada excelente, mas é uma boa história. Não é nem um one shot, são dois capítulos em que cada um é meio que contado pela perspectiva de um personagem diferente, sabe? Eu gostei de como ela começou, sabe? O protagonista é o primeiro capítulo e o interesse é romântico é o segundo, e aí a primeira página de cada um é eles falando do peixe dourado, gostei disso. Uhum. Sim, isso é verdade, é uma brincadeira interessante isso, porque não é comum você ver isso sendo usado tanto assim. Mas já foi usado em Nana também. Cara, não dá pra comparar tudo com Nana também. Não, eu não tava lembrando das histórias aqui, mas pô, tem a história do menino que é meio delinquente também, que é interessante. Que, tipo, a mas menina... tem a história do horóscopo, que é. Qual que é a história do horóscopo? Que, nossa, qual é a cor da sorte do dia? É branco. Ah, mas a gente precisa de alguma coisa branca. Não tem nada branco, eu vou embora daqui. Não, não vai embora, tem esse anel. O anel representa o véu de noiva que é branco. Pra sempre, meu Deus. Fofinho, esse one shot. É claro que eu tô exagerando um pouco, mas ainda assim é meio assim. Eu fiquei meio, nossa. É meio simprão barra besta, né? Eu consigo ver isso. Mas eu tô vendo as outras aqui. Aquela do. Tem um do menino que acredita em desculpador, que essa é idiota. Essa eu não gostei. essa é muito boa. Essa do peixe dourado, essa do menino delinquente, e tem aquela do casal que o cara joga futebol e só dá atenção pro futebol e não dá atenção pra menina. Eu acho que, tipo, são histórias que tem algo a dizer, sabe? São conteúdos diferentes, isso. São conteúdos interessantes, sabe? Sim. Sim. Foi a mesma coisa que eu pensei quando eu lembro agora, quando eu li esse compilado, foi a mesma coisa que comparado com o primeiro compilado dela. Tipo, a maioria das histórias tem alguma coisa a dizer no final das contas, porque no primeiro tipo, era nada, sabe? Era nada. Mas aqui algumas lidam com, tipo, morte, o futuro, acaso, esse tipo de coisa. Sempre tem alguma grande temática amarrando o one shot, sabe? Então, definitivamente é uma melhora. No final dos contos, não é nada pra escrever pros pais, sabe? Mas é ok. realmente concordo. Eu não gostei, tipo, lendo, não achei agradável assim, mas concordo que é mais objetivo em certos aspectos. Tem mais coisa a falar mesmo. É uma melhora clara. Acho que isso a gente não tem como discordar, né? É uma melhora clara do que tava vindo até aqui. Né? Em meu objetivo, eu concordo, sim. Próxima obra é qual, Bocha? Ah, tá. Próxima obra é... Me pegou de surpresa, eu tava pronto aqui pra falar. não é, é o Bocha? É o Bocha, não, sim. O Bocha falou... na sua eu ordem nova, né? Star. Não, foi Bocha. Ah, não, desculpa, tá certo, tem razão. Qual é a próxima obra, estranho? A próxima obra é oficialmente a primeira serialização dela, né? Que é uma série que foi do começo ao fim, chamado Bambi no Tegami, que é tipo a carta pro Bambi. Uhum. Basicamente vai contar a vida de uma menina que ela tem muito azar e aí ela faz um desejo pra ela ter um pouco de sorte e aí aparece um cara na vida dela que parece trazer sorte pra ela do nada. E tem a parte do Bambi, a carta pro Bambi, porque quando ela era mais nova ela tinha cuidado de um viadinho, ela mora meio que numa fazenda, né? Ela tinha cuidado de um viadinho, o filhote, que era o Bambi, amigo dela, e só que um dia ele sumiu e aí ela sente saudades dele. E ela fica imaginando que o cara talvez seja a reencarnação do Bambi, sabe? Um negócio assim. Dá a entender isso, né? Mas, então, mas só pra corrigir, né? A carta do Bambi, que dá um indício do que acontece no final do mangá. É. Tá, ok. Carta do Bambi. O que você achou desse um voluminho aí desse mangá? Eu achei uma história bem ok. Tipo, não achei nada de excelente. Eu achei talvez um pouco corrido, porque é um volume só. Eu acho que com um pouco de... uma construção um pouco diferente, dá pra fazer as coisas num ritmo mais interessante. Me pareceu meio corrido de forma geral. Tanto que a parte do viado, eu demorei pra entender o que tava acontecendo. Eu falei, o que é esse viado mesmo? Ah, tá, beleza, ok. É engraçado que ela não começa com isso, a história. Com flashback, né? Ela começa, mas começa não explicando tão bem assim, sabe? Tipo, o flashback tá na página colorida, sabe? É. Mas disso que a gente tá falando, né? Dela trazer uma evolução do que ela quer dizer. Aqui, como é uma história um pouco mais longa, então ela tem um conteúdo que ela tá querendo passar sobre essa questão de como a pessoa lida com a sorte, talvez. Como ela enxerga outra pessoa na vida dela, que tá chegando, parece ter algumas características X, mas essas pessoas também têm seus próprios problemas, que acaba se tornando também uma característica dela daqui pra frente. Sim, sim. Então eu acho interessante por isso, sabe? Tem arcos de histórias, tem arcos de personagens, tem acontecimentos sequenciais e tal. É uma boa serialização de início. Não é nada de excepcional, mas é uma boa serialização de início. Bosch não gostou tanto. E o Judeu também não. Eu gosto do final, mas o meio eu acho que é meio sem graça. Eu gosto da ideia do final, tipo, quando se relaciona essa do Bambi, até é interessante. Mas no meio, na parte principal que mostra o amigo dela e tipo, o amigo dela tá ficando com a menina e tipo, não. É o conflitinho ali, né, de triângulo amoroso e tal. Essa parte é meio chatinha. Consegue ter barriga num volume. É inacreditável. Exatamente. Consegue ter uma barriga em um volume só. Eu achei esquisito. Eu achei que parece que foi um... Eu tô disposto a dizer isso. Talvez em termos de coisa a dizer, tenha sido um passo pra trás comparado com a coletânea anterior, porque anterior tava explorando umas temáticas meio malucas ali, sabe? Com morte, esse tipo de coisa. E aqui meio que foi... é uma historinha aí. Falou, tchau. O final é interessante, eu concordo também. Parece que foi algo bem amarradinho ali no final. Mas é tão qualquer coisa pra mim. Eu dei muito mais algo medíocre do que algo ruim, sabe? Medíocrezinho pra mim. Eu acho que talvez ele caia pro medíocre justamente por ele ser mais longo. Porque eu acho que a história mais central, que é dela com o rapaz que aparece na vida quando ela deseja sorte e tal, essa é uma parte interessante, teria um desenvolvimento legal, mas como tem todo aquele desenvolvimento com o outro amigo que ela gosta, a menina lá que também é amiga dela, como tem toda essa parte no meio ali, é uma parte meio barriguinha, e aí acaba jogando a média pra baixo. Eu acho que os outros são melhores por serem curtos em comparação a esse. Eu concordo. Talvez uma melhora que já veio também da coletânea anterior é que os personagens são um pouco mais claros, sabe? As decisões que eles tomam fazem mais sentido, principalmente a protagonista. Essa ideia dela ser uma azarada e tal comunica bastante as decisões que ela toma durante a história, sabe? Então, eu dou um bastante positivo pra isso, porque é algo que era muito sofrido pra ela no começo, pra autora. Sim. Próximo mangá seria estranho. Nossa, não sei mais nada aqui. Qual é o próximo mangá, Bocha? O próximo mangá já é uma série enorme. Tá, caraca, enorme. Né? É um exagero. Mas em comparação com tudo que veio até agora, que é Yumemiru Taiyo, o sol sonhando, sol que está sonhando. Alguma coisa assim. Só o sonhador. É só o sonhador, isso. E ele foi de 2007 a 2011, tem 10 volumes, foi publicado na Besatsu Margaret também. Até aqui tudo que ela lançou foi na Besatsu Margaret, né? O anterior também, esqueci de falar isso, mas ele saiu na Besatsu Margaret também. Uhum. E o Memiro Taiyo começa assim com uma moça, que ela meio que fugiu de casa, aí ela encontrou um homem meio estranho. O cara convida ela pra ir pra casa dele, e aí ele fala que ela fica lá, mas ela tem que preencher 3 condições pra ele. Sendo que eu não lembro quais são as duas primeiras condições. Minha terceira condição era ter um sonho. É. Mano, essa é a protagonista... Essa cara, é a protagonista padrãozinha que eu comentei, pois é. Ah, não, mas de qualquer shoujo, de qualquer mangá que eu já li, essa é a protagonista mais mimada e chata que eu já li. Ela é bem mimada aqui nesse... É porque assim, ela vou dizer, melhora. A premissa da história, ela é maluca até demais, assim, tipo, eu achei difícil a história ser vendida pra mim. Aparentemente, a galera que leu tudo, eu não consegui terminar de ler, 10 volumes era muita coisa. Mas... Eu também não terminei de ler, não. Melhor, eu não aguentei, na verdade. Então. Mas aparentemente Kayla, eu acho ok. Eu não me pegou tanto porque aqui eu vejo o passo pra trás, Judeu, que você citou. É, porque aqui falei... parece que ela caminhou pro genérico, sabe? Sim. Pros tipos de personagens genéricos, relacionamentos genéricos. E aí, tipo, uns conflitos bestas, sabe? A menina foge de casa e aí ela fica dias sem falar com o pai. Quê? Como assim? Sabe? E o cara aceita morar na casa, tipo. O pai deixa ela morar na casa do cara que ela acabou de conhecer, sabe? O que que tá acontecendo? Não faz o menor sentido essa história. No capítulo 2 já tem o clássico, eu odeio meu nome, aí vai o cara bonitão. Não, seu nome é bonito. Ah, ninguém nunca chamou meu nome de bonito. Ai, nossa, mano, puta que pariu. E ela tem mais cenas clássicas de show, sabe? Tipo, o cara que salva ela, que ela ia cair. E aí olha pra ele, tem brilhos em volta. Tipo, caminhou muito. Parece pro show Sakura clássico. James. Sakura Dreams, é. Parece Sakura Dreams. Sim. É impressionante, cara. Na hora que eu falei que ela tem uma melhora constante, eu me arrependi na hora, porque eu lembrei desse mangá mesmo. Porque até na arte, parece que ela, tipo, cagou. Tava vindo... A gente acabou não comentando muito das artes dos volumes anteriores, mas comparado ao primeiro compilado de one shots, o segundo compilado, o traço já tava melhor, tava bem limpo, a quadrinização era bem fluida, mas parece que nesse mangá ela meteu o dedo no meio pra quadrinização, porque várias vezes eu não sabia qual era o próximo quadro que eu tinha que ler, era confuso pra caralho. Os quadros pequenos jogados pra qualquer canto que foda-se, nossa, pelo amor de Deus, parece que ela desaprendeu. Não, isso é um bom ponto, porque ela, em questão de quadros, né, eu até tava conversando com o Luke, que não participou daqui, mas eu mandei umas páginas pra ele, tipo, ele concordou comigo, que assim, ela tem umas quadrinizações boas, só que às vezes falta conteúdo nas quadrinizações. E aqui nem a quadrinização tá boa. É, tipo, tá faltando meio que tudo, certo? Não, nossa, exagero. Tem gente que gosta, mas... Eu tô vendo algumas páginas que realmente, tipo, a arte dela deu uma zoada foda, assim. Então eu não sei se era um novo ritmo de publicação constante, uma serialização longa, se isso afetou ela de alguma forma. Mas esse mangá é um passo pra trás na carreira dela, pra mim, assim. Tanto em termos de conteúdo. Porque assim, a gente tinha falando nos anteriores que os personagens tinham algum conflito, tinham alguma coisa curiosa, alguma coisa interessante, um conflito diferente, ou um objetivo, ou algo a dizer. E aí, tipo, essa protagonista vem e o conflito dela é a coisa mais desinteressante idiota. Possível e idiota ao mesmo tempo. É. Esse aqui é um Otome Game, versão mangá, basicamente. Porque você tem as rotas com os personagens só. E os personagens são meio que padrões. É, pra... O best guy aí, obviamente, é o roqueirinho. É, tem o bonitão lá. Que é o cara gente boa, o cara que vira brother dela desde o começo. Sim, é verdade. Aposto que ela não vai ficar com ele no final. Com certeza não. Ok, isso que eu tenho pra comentar. Eu não li os 10 volumes, achei bem chato e é isso, desculpa. Não me cobrem ler o resto, eu não vou ler não. Desculpa aí, galera. Isso aí ela publicou de 2007 a 2011. E em 2011 ela também lançou Haruhiro Astronaut pela Besatsu Market, que a tradução pelo jeito é algo astronauta das... cor de primavera, uma coisa assim. É, astronauta das cores de primavera, colorido. Não faz o menor sentido esse nome, é bem da verdade. Não tem nada a ver com a história, né? Porque os outros tinham, né? Tipo, Shooting Star era o nome da banda, carta pra Bambi, do Bambi, né? Tem a ver com o Bambi e tal. Sei lá, até o Dreaming Sun é um nome... Nossa, até esse nome é genérico, né? Nossa, tipo... nossa, agora que eu parei pra pensar. O Dreaming Sun parece muito o Sakura Dreams mesmo, sabe? Sakura Dreams. Nossa senhora. O Sol Sonhador. Deve ser muito porque, tipo... Ai, ela quer um sonho e ela é que nem o Sol. Ela brilha que nem o Sol. Ela é radiante, sabe? Uma coisa merda assim. Pois é. Mas... aí o Haruhiro Astronaut também... Tipo, ele não tem nada a ver com isso de ser genérico, mas ele também não faz o menor sentido. E é divertidíssimo, Haruhiro Astronaut? Não? Já dá uma sinopse aí, dá uma sinopse primeiro. Desculpa. Uma sinopsezinha aqui de Haruhiro Astronaut. Conta a história de duas irmãs gêmeas, né? Que elas sempre viviam muito juntas, muito amigas, muito irmãs. E uma delas recebe uma confissão, não é uma confissão, uma declaração de amor do rapaz mais popular da escola. E aí deixa a irmã meio que sozinha, né? E aí o conflito vai se resolver em volta disso, da história. Também que a menina lá, a irmã, era sempre popular, na verdade, né? Uma das gêmeas é mais bonita que a outra, né? Tipo, as duas são iguais, mas uma é mais bonita do que a outra. Isso é o que me incomodou um pouco. Porque até, tipo, ela fala da personalidade. Tudo bem, existe, é claro, uma irmã é mais bonita que a outra, mesmo sendo gêmeas, mas tipo, ela não desenha as duas muito diferente. E ainda por cima, em vários momentos, fala, não, a personalidade dela é completamente diferente. E, tipo, o manga não vende muito bem essa ideia pra mim, sabe? Não pareceu ser muito diferente, um pouco, não. Vende um pouquinho. Eu consigo sentir um pouco da diferença, mas bem de leve mesmo. Acho que faltou trabalhar mais a irmã. Porque assim, a gente vê pelo lado da irmã não bonita, em teoria, né? Tipo, é igual, mas ela é a mais madura, por assim dizer, a que não recebe as cantadas dos garotos. E aí a da outra, acho que a gente viu pouco dela pra gente poder julgar muito da personalidade dela. Eu só quero chamar a atenção que todas as protagonistas até agora tiveram cabelo que prendia pro lado, e aqui as protagonistas prendem uma pra cada lado. Porque, né? São gêmeas, aí tem que ter alguma diferença, né? Então uma prende pra cada lado. Sim. Mas eu acho que esse deve ser o penteado da Takana Ichigo, não é possível. Sim. Ela é muito vidrada nisso. Mas sim, Judeu, eu achei divertido também. Eu acho que ele tem... É um voluminho só, e ele desenvolve um micro-universo interessante ali, até. Tipo... expande aquele grupo de pessoas e tal. Durante toda a mangagrafia, a gente pensou muito no que... o que essa história tem a dizer, sabe? Será que ela tinha alguma coisa pra dizer com essa história? E eu meio que acho que não. E é a primeira vez que eu não tenho um problema com isso. Porque, de todas as histórias até agora, que tem os personagens mais bem desenvolvidos, mais completos e mais carismáticos até agora. Nenhuma história até agora teve muitos personagens que me interessavam. Mas em um voluminho só, eu fiquei super, muito gostei da protagonista, que é a irmã mais velha. Eu muito gostei do Yankee, que aparece ali no meio, sabe, da história. Eu muito gostei do casalzinho da irmã mais nova e do cara ali que formou, tipo, eles se encaixaram e ficaram até o final. É muito divertido isso, sabe? Sim, acho que funciona porque as personalidades estão bem definidas. Tipo, em um volume ele define bem as personalidades e trabalha essas personalidades bem definidas. Então acho que é um bom trabalho. É uma galera legalzinho. Achei mais ou menos. Por que você não gostou, Bob? Eu não gosto muito da caracterização dos personagens, pra falar a verdade. Tipo, tem o personagem lá que ele gosta da menina, aí tipo, ele finge que na verdade gosta da irmã que é mais bonita, porque, sei lá, talvez seria estranho. Essa parte eu achei bizarra também, eu não entendi o que ela queria fazer com isso, não. Aí toda hora, não, mas eu quero seu número e o da sua irmã, e aí o cara sai correndo, assim. Por algum motivo. E sei lá, tipo, quando eu olho a capa e eu olho a arte do mangá em si, eu acabei me decepcionando, porque a arte da capa é muito bonita. Não tá feia a arte do mangá. Inclusive, tá bem próximo do que a gente vai entender como a arte dela atual, né? Dos mangás seguintes. Tá bem mais definido, bem mais assertivo. Eu gostei da arte geral. Só que a da capa dá a impressão que vai ser um negócio super desconstruído, né? Um negócio diferente, não sei. Então, sim, interessante ali. Tem um clima interessante na capa que não se traduz pra parte de dentro, mas não vejo problema também. Eu super fui fã do casal final que se formou. E quem é o astronauta, Judeu? Ai, sei lá, cara. O pau no cu desse título, pelo amor de Deus, né? Tô vendo aqui no final, e aí no final ela tá dizendo que do universo inteiro eu escolhi esta estrela pra amar, sabe? Tipo... Ah, é verdade. Finalmente então, ela parecia uma estrela, né? Uma coisa merda assim. E as cores da primavera? Essa aí fica no ar mesmo. Que o Coriza tem a ver com o amor, então deve ser alguma coisa. É a astronauta do amor. Eu gosto bastante disso, inclusive, no final, porque é meio que... Quanto mais eu tô pensando nesse mangá, mais eu gosto dele. Porque eu falei que não tem nada a dizer, mas o mangá inteiro é meio que sobre essa menina que tá esperando justamente a estrela cadente, sabe? Que nem a irmã dela vive recebendo declarações de amor e tal, e ela finalmente quer receber uma declaração, ela quer que caia essa estrela pra ela. E aí no final final do mangá meio que fala que ela que escolheu, sabe, a estrela pra amar. E eu, tipo, eu achei uma mensagem super positiva, sabe? Tipo, meio que essa ideia de paixão que a gente tem, que é uma coisa que surge do nada, sabe? Ela tá esperando, sabe, cair em paixão por alguém. E quando, na maioria das vezes, amor é algo que, sabe, se constrói com o tempo e se escolhe fazer. Ok, faz sentido. É. Uma coisa que eu gostei é como o casal se forma de forma mais ativa nos mangás da autora. Não tem tanta enrolação, sabe? Tipo, ah, se esse casal é pra acontecer. E aí vai, tipo, às vezes tem um conflito, mas acontece. Eu só não sei quanto ao outro lá que eu pulei a maioria dos volumes. Mas aqui, por exemplo, tipo, ah, vou fazer um casal aqui, pronto, tá feito o casal, sabe? É bem direto, assim, não tem tipo, ai, mas será que eles vão pegar a mão? Será que eles vão beijar? Sabe? Tipo, isso não é relevante pra história, sabe? É verdade. A gente precisa desse voyeurismo de, será que eles estão se beijando? Não importa se eles estão se beijando, sabe? O objetivo da história não é esse, sabe? Uhum. É uma história sobre romance, mas o objetivo é a dinâmica que o romance traz pra história, não pegação. É, e realmente eu acho que tem uma mensagem madura aí, no final das contas, sobre amor, sobre paixão. Eu gostei bastante, sim, quando parando pra pensar realmente na história a ser contada. Dito isso, o próximo mangá é o mangá da autora. Qual é? Bocha? Estranho. Estranho. Qual é estranho? É... Orange, né? Finalmente chegamos no talvez My até drops. Aqui... ápice da carreira dela, com certeza é o ápice de vendas, de aclamação de público, de reconhecimento mundial, de tudo, porque Orange foi publicado, são 5 volumes, foi publicado de 2012 a 2016, a gente vai falar sobre isso. Ele foi lançado no Brasil pela JBC, já completo, nesses 5 volumes, né? Ele teve adaptação para live action, filme live action, 2015, adaptação para anime em 2016... por um estúdio que eu nunca ouvi falar, Telecom Animation Film. Conhece, Judeu? Não. Não dá uma olhada. E aí, ele foi indicado pro 20º prêmio cultural do Osamu Tezuka. Não ganhou, perdeu pra Yotsubato. Esse prêmio do Osamu Tezuka não vale pra nada, não. É bonitinho. Escolhe os bons, velho. Em 2016, teve um lançamento de um mangá spin-off e um anime spin-off também, que foi compilado posteriormente em um volume chamado de Orange Future, que é meio que o volume 6 de Orange. Vai sair no Brasil, ainda não saiu, mas a JBC falou que vai sair no Brasil, mas eu não achei tradução na internet pra ler. É, eu também não. Um ponto curioso da publicação de Orange é que, e aí a gente vai discutir talvez um pouquinho, não sei se a gente tem muita informação pra isso, mas quando eu comentei, né, Orange ele foi muito bem recebido no começo dos scans, e aí saiu 2 volumes e parou, entrou em ato. E entrou em ato e ficou anos em hiato. E aí, a galera ficou, caraca, o que aconteceu? E a autora meio que... sei lá o que aconteceu, né? Ela tava lançando na Besatsu Margaret, da Shueisha, ela ficou desaparecida. E aí, de repente, ela ressurge com outro mangá, que a gente vai falar depois. Ressurge publicando outro mangá e todo mundo, porra, que porra é essa? Em outra revista? O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E aí, cadê Orange? E aí, eu não sei se... qual foi a negociação que ocorreu por trás, mas Orange passou a ser publicado em outra editora, em outra revista, né, que é a Gekkan Action, publicado pela Futabasha, editora Futabasha, que é uma revista seinen, né, então saiu do Shoujo e migrou pra seinen, se tornando um ótimo exemplo de que demografia não significa porra nenhuma. Basicamente isso. Shonen, seinen ou Shoujo é só que um velho japonês escolheu colocar o mangá. Exato. É até Eu não sei o que aconteceu pra ela ter ido pra Futabasha. Talvez tenha sido alguma briga com a Shueisha, maltratamento dos editores. Fica por definir o que aconteceu. Mas ela foi pra Futabasha e levou, inclusive, o mangá anterior dela lá, aquele Dreaming Sun lá, o Yumemiro Taiyo. Aparentemente ela redesenhou e republicou pela Futabasha de 2015 a 2017. Quem sabe essa nova versão não tenha sido melhor, né? Sei. Duvido. A história é a mesma, então. Vai saber. Dito tudo isso, essa publicação maluca dela, mas sobre o que é Orange. Apesar de que, né, não acho que não tem ninguém que tá escutando esse programa e não saiba sobre o que é Orange, né, mas uma sinopse rapidinha aí, estranho. Orange, que é a obra mais famosa dela, vai contar a história de uma garota que um dia recebe, no mesmo dia que chega um novo aluno na sala dela, que ela obviamente se apaixona ali por cima, né, porque ele é o carinha meio Dark Ned excluído ali. Sim. E ao mesmo dia ela recebe uma carta da versão dela do futuro, dela no futuro. Uhum. A versão dela de 26 anos, 10 anos no futuro, falando pra ela o que, que vai acontecer no futuro, que esse garoto, ele vai se suicidar. E falando tudo que ela tem que fazer pra evitar que ele se suicide. Então ela e o grupo de amigos dela, que eu acho que é bem relevante pra história, que ela tem um círculo ali fechado de amigos, e aí esse cara começa a fazer parte desse círculo. Conta as desventuras dela de, pô, será que eu sigo a carta aqui? Mas isso parece uma coisa meio escrota de se fazer. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Enfim, essa coisa de lidar com o futuro e tentar evitar que o garoto cometa suicídio. Exato. Que é uma puta premissa, né? Sim. Eu fiquei pensando sobre Orange. Eu acho que Orange é meio que... realmente merece todo o sucesso que tem, sabe? É a junção de tudo que ela meio que fez bem. Às vezes até separadamente nas obras dela até agora, numa só. Tem os personagens carismáticos do Astronaut ali. Tem a arte dela melhorada conforme o tempo. É uma história que tem muita coisa pra dizer, sabe? Tem muita mensagem ali sobre futuro, sobre destino, sobre morte, sobre suicídio, uns temas bem pesados, sabe? Coisa grossa ali. Tudo junto numa premissa super interessante e diferente, né? Mas não deixa de ter todas as frescurinhas clássicas de um shoujo, e com dois volumes a menos seria uma obra muito melhor. Não sei se dois volumes a menos. Acho que talvez um. Ou okay. Talvez não. Eu acho que é um tamanho aceitável. Para um shoujo. Okay. Para um shoujo de romance, todos os arcos de romance serem resolvidos em cinco volumes, eu considero um sucesso. Porra, em cinco volumes a menina nem pegou na mão do cara em Kimi no Todoki. Mas Kimi no Todoki... é outra coisa. Mas eu acho um tamanho decente. Acho o final um pouquinho anticlimático, mas acho que não cabe aqui essa questão. Eu acho que mais do que se excedendo uma história de romance, ela se cede no geral, sabe? Como um roteiro. Eu acho super boa a escolha de contar junto com a história dela, a história do futuro também, desse futuro alternativo, e as duas nunca vão se encontrar, e é de fato algo diferente. Você vê constantemente como mudou a vida daquele grupo, sabe, o suicídio desse menino. É super interessante, sim, eu acho. Sim, a dinâmica, como afetou todo mundo. Eu acho interessante, eu acho também interessante como a gente meio que acompanha, porque assim, ele acaba lidando, não abertamente com esse termo, mas é com a depressão de uma pessoa, sabe? Sim. Esse garoto, obviamente, ele tem algum problema psicológico real, sabe? Não é só... Ele só não tava tristinho, sabe? Ele teve problemas na vida dele, etc. Que fazem sentido ele estar nesse estado, e é meio que ele tá tentando... Pô, como que a gente lida com um cara assim, sabe? Como a gente anima um cara que na nossa frente ele ri pra gente, mas a gente sabe que ele tá pensando em se matar, sabe? Ele nunca falou, mas a gente sabe que ele tá pensando em se matar. É bem profundo isso, sabe? É bem... Eu diria até corajoso, assim, sabe? Porque é um tema pesado. Da parte da autora, sabe? O suicídio é um assunto complicado, ainda mais no Japão. Uhum. E é tratado, eu acho que com... Pelo menos na enorme maioria das vezes por parte da obra, com extrema complexidade mesmo, sabe? Principalmente considerando que a gente vê por parte de alguém que não tá querendo cometer suicídio, sabe? A gente tá vendo por parte de alguém de fora mesmo, e é super complexo pra protagonista saber o que fazer com aquela pessoa, mesmo que nem você falou, estranho, sabe? E lidar com as próprias emoções com isso, sabe? Será que eu devo escutar o problema dele? Isso é pro melhor? Isso é pro pior? Sabe? Sempre vem essa incerteza pra ela. E o próprio conflito dos outros personagens também em volta, né? Como lidar com isso também do lado deles, que tem outros conflitos envolvidos, né? Ela tem a personagem principal, ela tem o conflito dela gostar do garoto, mas os outros, cada um tem a sua própria forma de interação, né? Bem interessante. Eu gosto bastante de Orange. Eu concordo que o final é um pouquinho anticlimático, mas eu gosto no overall de Orange, sim. Quando eu li, na verdade, eu não reli pra este podcast. Eu também não. Mas eu li há um tempinho, eu não lembro exatamente de todos os detalhes, é claro. Mas eu lembro que eu não gostei de bastante coisa. Eu só não lembro de ser o quê. Ele não é, eu não acho uma obra perfeita, sabe? Ele tem alguns problemas que ele falou, ele tem uma barriguinha aqui ali. Era uma obra também que pra mim não pedia muito de triângulo amoroso, mais uma vez, né? Tipo, esse clichê aqui sem muita necessidade, mas até isso ela meio que passa por cima, sabe? Voa pra frente. E eu acho que faz bem, eu acho que ela desenvolve bem essa questão, porque tem um conflito de interesses muito curioso ali, sabe? Sim. Tem um conflito de interesses do triângulo atual, né, tipo, no presente, e como isso se desdobra no futuro e como as versões futuras querem que seja desdobrado, né, no passado, sabe? É interessante essa dinâmica. Eu gosto de Origin justamente por essa dinâmica interessante de tudo, uhum. da interligação de tudo. Uhum. É engraçado porque qualquer obra que lida com viagem no tempo não resiste e, tipo, uma hora, sei lá, as linhas se encontram ou começa a inventar uns paradoxos temporal, não sei o que. E ela foi muito bem contida em Orange, essa premissa inicial, e é isso, sabe? Uhum. Faz sentido. Legal. Próxima obra e final dela, né? Qual seria a bocha? Entre aspas, última obra dela é Recollection, que foi lançada em 2013, meio que lançada, né? Entre aspas. Foram lançados apenas 3 capítulos, que nunca viraram volume e estão em hiato desde, sei lá, 2013 mesmo, ou 2014, por aí. Uhum. Ele foi lançado justamente no próprio hiato de Orange, que é o mangá que a gente comentou antes ali, que ela picou um tempo no hiato de Orange. Ela acabou lançando esses 3 capítulos. Sim. Tem na Crunchyroll Mangá, que só tem em inglês, né, no caso, mas é possível ler lá. Foi lançado na Gekkan Action também, né? Sim. Isso. E é o mais interessante. Porra, bocha. Tem 3 capítulos. Eu me vejo obrigado a concordar com você, bocha. Mas... contando brevemente da história, né? Um dia, Natsume Kanade acorda com uma puta dor de cabeça e ele não faz ideia de quem ele é, não faz ideia do que ele é, do porquê que ele está ali, etc. Aí ele se encontra com um cara de óculos. Esse cara de óculos diz ser Deus. E ele está ali pra guiar pela sua vida. É. Aí ele descaralha e descobre que é um professor de uma escola e que ele tá namorando uma de suas alunas. É justamente a brincadeira, né? Falei lá no começo que ela já lança um setup pronto e aqui tem um setup pronto que a gente tá literalmente aprendendo. É, exato. É o máximo do setup pronto, sabe? Tem toda uma história rolando e o protagonista tem amnésia. A gente não tem a mínima ideia, a gente vai descobrir junto com ele. Sim. E eu acho, cara, essa premissa também eu achei super interessante quando começou a lançar. Falei, ok, isso tem minha atenção, sabe? Vamos ver o que você vai me fazer aqui, ô Takano Ichigo. E eu não sei, porque ela nunca voltou pra esse mangá, sabe? Eu não faço ideia, porque ele não tava, tipo, num ponto de terminar, ele não tava fazendo nada, sabe? Tipo, ele tava começando um setup pra algo que eu acho que iria longe ali. Sim. Eu não sei nem o que ela queria dizer ainda. Nem chegou nesse nível da gente conseguir dizer pra onde tava indo esse mangá, sabe? Não. Então, é bizarro. E, tipo, tem bons personagens. O Deus é um personagem da hora. Não, muito da hora a interação dele com Deus toda hora. Ele narrativamente, ele é muito empolgante. Acho que de todos os mangás é o que, tipo, flui melhor, esse aqui, Recollection, sabe? Você vê, eita porra, e agora? É muito interessante você descobrindo as coisas junto com ele. Mas só tem 3 capítulos mesmo assim. E não tem, né, provavelmente chance de voltar, porque já tá tanto sem capítulo. Quantos anos o Orange ficou em ato? 3. Aí, ó, 3, 4 aí, quem sabe? 2018 não é o ano de Recollection. A gente falou, entre aspas, que esse é o último mangá dela, porque é o que a gente falou, né? Ele parou esse mangá, voltou pra Orange e depois voltou pra Orange de novo, né? Que foi esse certo volume mais recente. E redesenhou o Dreaming Sama. É, redesenhou. Então, sei lá, sua obra tá pronta ali esperando ser retomada. Se você estiver ouvindo esse podcast, queria muito que estivesse. Primeiro, desculpa, né, por pisar tanto nas obras anteriores, né? Ela entende. Acho que se ela olhar pra trás, ela vai pensar mesmo. Não, acho que o pior crítico é o próprio autor, né? Tipo, acho que não tem ninguém gosta das obras anteriores, né? Talvez. É curioso, porque ela não teve em tese nada novo, assim, né? Há um bom tempo. Isso aí, ela tá virando agora Kurumada de Orange, né? mais um Origezinho aí, vai. Vamos aí, mais um Origezinho. Por favor, espero que ela não fique para sempre nisso. Tomara que não. Tomara que não. Porque a gente não tem como saber como foi a Orange Future, mas eu já achei uma má ideia. É, eu também já não. Já que tocou no assunto, também não gosto nada da ideia de um Orange Future, não. Não, nem um pouco. Bom. Chegamos aqui no final dessa carreira bem interessante. Conclusão final aí, cada um fala o que achou de ler todos esses volumes, como é que foi pra vocês. E como de tradição, o melhor mangá e o mangá favorito da Takano Ichigo. Começa você, Bocha. Bom, eu acho que vai ser uma decisão unânime que o melhor mangá é Orange, e eu não posso discordar disso, porque é o melhor bem desenvolvido, etc e tal, mesmo gostando mais de Recollection, que é o meu favorito, tipo, mas eu estou me baseando em mais ou menos nada. Mas é por aí, né? Tipo, Orange é o melhor, porque a gente tem muitos motivos pra isso. O mundo já comprovou também que ele é um mangá de bastante sucesso, merecidamente. E Sakura Recollection merece ser continuado pra ver isso aí, porque pode ser uma coisa interessante de ser feita. Fora que a gente não comentou, né? Mas Recollection é o primeiro mangá dela que é um protagonista homem num shoujo. É verdade. Então. Sim, ela tem um progresso, né? Essa aí, de todas que a gente fala, né? Faz bom tempo que eu não participo desse quadro, mas geralmente quando a gente fala, a gente vê, isso aqui é um ponto alto. Aí, isso aqui já não é. Isso aqui é bonzinho, mas não é que nem o ponto alto. Acho que ela foi meio progressivamente melhorando, assim, em todos os aspectos, tirando o Yumi Miro Taiyo, que talvez ela tava precisando de dinheiro, né? A gente sempre fala que as pessoas estão precisando de dinheiro. Verdade. Essa foi quando ela se vendeu. Todo mangaka se vende uma hora, ela se vendeu ali. E Yumi Miro Taiyo, todo mangaka se vende uma hora e Yumi Miro Taiyo, definitivamente. Não era a história que ela queria contar. Pois é, então. E aí, tipo, fazer o quê, né? Mas acontece. Mas ela é progressivamente melhor e até no traço, né? Recollection tá um traço muito limpo também, tá bem bonito. E não tem muito o que falar fora isso. Pra mim, eu acho que foi interessante ler, só que é meio chato também ao mesmo tempo. Ler as coisas do começo, eu diria. Fala aí você, estranho. Eu vou dizer que, assim, a gente passa muito, as pessoas pedem, e a gente gosta, eu também gosto bastante de mangagrafias. Normalmente os meus programas preferidos do Mangá Quadrado são mangagrafias, é os que eu mais gosto de reouvir depois de um tempo, mas a gente sofre bastante pra achar autor com cara de mangagrafia, né, autor que a gente consiga ter um número X de volumes no total, que dê pra ler num tempo razoável, que tenha algo a ser comentado, que tem uma carreira interessante, é bem difícil achar. Quando a gente chegou na seja consistente demais também, né? Esse é um problema sempre. Também, É difícil achar esse ou que tenha a tradução dos mangás pra gente poder ler. Sim. Tem muitos interessantes aí que a gente não fez ainda porque tá faltando um monte de tradução. E aí, quando a gente chegou à conclusão de fazer Takano Ichigo, eu vou dizer que eu tava esperando um pouco mais. Eu tava querendo uma carreira que era progressivamente boa ou que tivesse, talvez, inconsistências, mas eu queria que, tipo, Orange fosse aqui deslanchou, mas ela fez coisa boa também, sabe? Uma parada assim. Infelizmente não foi o caso. Ela fez coisa interessante, como a gente comentou, né? Tem ali alguns one-shots interessantes. O Haruhi Astronaut eu acho interessante. Bambi é ok. Pô, o resto não é tão legal. Eu vou dizer que eu não queria que Orange fosse o ápice da carreira dela, que fosse o ápice apenas de sucesso e não de qualidade. Infelizmente acabou sendo meio que os dois, então tem que dizer que a melhor obra é Orange, embora eu vou ter que concordar com o palestrinha Bocha, que eu me sinto mais atraído por Recollection, sabe? Eu não sei se talvez seja justamente por ele não ter continuado e ter ficado no ar alguma coisa tão interessante, meio que o mesmo sentimento que teve na época de Orange, quando ele ficou no ar. Eu não sei se isso alavanca a mágica do negócio, mas por hora eu fico nessa, porra, acho que Recollection é mais legal, né? Sei lá, tinha mais potencial, né? Pra passar Orange, não sei. Então eu lamento isso. Mas é uma carreira consistente, pelo menos, né? Conforme a gente foi comentando, a gente percebeu essa consistência na carreira dela. Então acho que sempre no final é bom passar por essa jornada de ler as obras de uma mesma autora no caso, e poder ver essas mudanças e tal. Dá meu resumo aqui, eu acho que eu meio que amei a experiência de ler todos esses volumes no final das contas, principalmente porque tinha muita coisa que era muito ruim, e tipo, eu várias vezes já falei nesse podcast em geral que eu prefiro muito mais algo que é ruim do que algo que é só medíocre. No meio ali tinha umas coisas medíocres, que nem eu falei, tipo Bambi, o mangá lá de 10 volumes que eu não quero nem mais lembrar o nome, mas as coletâneas, principalmente, tinha umas coisas que era tão, tipo, mano, de onde é que tá vindo isso? Porque nenhuma motivação faz sentido, uns furos de roteiro absurdo. Eu me diverti lendo esses mangás, até que no final das contas, pô, acho que eu gosto de passar algum nível de raiva com as coisas. Foi até que divertido. E é o que a gente faz tão raramente, talvez, no final das contas, sabe? A gente meio que tenta se afastar de algo que não é bom, e é interessante ver essa crescente durante a carreira dela, e meio que você desvendar na sua cabeça, será que, tipo, é agora que vai? Será que é agora que não vai. No final das contas, acabou indo só em Orange mesmo. Eu tenho que concordar com o estranho. Esse foi o ápice de qualidade dela. Apesar de que, de fato, Orange é a melhor obra dela. Apesar de que talvez seja um movimento meio hipster aqui meu. Mas só de conversar aqui, a obra cresceu tanto na minha cabeça que eu acho que eu vou dizer que Haruhi o Astronaut é o meu favorito. Tudo bem, né? A mensagem dele é tão diferente, tão madura no final das contas, quando eu paro pra pensar, pô, meu, que coisa diferente e boa pra se fazer numa história, sabe? A ideia de que o amor é algo que se escolhe. Pô, meu, nunca se vende essa ideia, sabe? É sempre amor à primeira vista em qualquer história de romance, inclusive Orange. Então, acho que de alguma forma Haruhi, o Astronaut, é o meu mangá favorito dela. Eu imaginei. Eu abri aqui o Twitter da Ichigo Takano, e aí na descrição do Twitter dela tem só Orange e o Dreaming Sun na descrição. Tipo, não tem Recollection ali. Então, e aí os últimos tweets dela são todos sobre Orange, então eu acho que ela entrou no barco Orange mesmo, sei lá. Quem sabe daqui a uns 20 anos a gente não vai fazer uma mangagrafia dela parte 2 aí. É só coisa boa, hein? Essa mulher tem futuro ainda, né? Tipo, pô, depois de Orange só veio coisa boa, tipo Recollection. E Orange. Depois de Orange só veio Orange e Recollection. Então vamos ver, tô esperando. Do mangá ao quadrado de número 226, consertando a Shonen Jump, correto? Correto. E-mails que chegam no contato @alquadra.do e comentários que chegam no site mesmo alquadra.do. Maravilha, antes da gente começar, tem uns recadinhos aqui, né? Primeiro, como sempre, semana que vem tem quadrinho ao quadrado e vai ser de Angola Janga, né? A gente já comentou por aí, mas só lembrando, então, se vocês quiserem ver a nossa review de Angola Janga, vai ler Angola Janga, né? Exatamente. Vamos tentar, como é um quadrinho mais recente, uhum, a gente vai tentar dar uma atenção especial pra parte sem spoilers, né? Pra gente poder agrupar mais pessoas pra ouvir pelo menos esse comecinho. É. Mas se você puder ler, leia também pra gente poder comentar também. Era o meu plano também. E também, só lembrando, tem um bom tempo ainda, né? Mas vão lendo Sengoku Yoko, né? Vão lendo. Isso. Aí. Não façam que nem a gente, que deixa pra última semana. Comecem a ler com antecedência. Você já começou a ler? Eu não. Eu ainda não. Não, O ideal seria eu começar do primeiro volume, inclusive. Talvez eu faça. Não, vamos ver. Vocês são Slowpoke Report aqui? Curtindo? Hoje é curtíssimo. Slowpoke Report, e-mails, bem coisa pouca. A gente tem aqui o Vitor Norato, de São Vicente, São Paulo. Ele mandou um e-mail sobre Kanata Nosta, né? Sobre o que comentamos de uma das personagens, a Yun Ha. E foi um bom comentário. Ele me fez mudar um pouco a visão sobre essa personagem. É. Deu uma defendida nessa personagem pra gente, que quem não ouviu o programa, a gente não foi tão fã dela. Nem nada, Na spoiler, a gente não foi muito fã dela. Ele deu uma boa visão ali sobre ela. Eu não sei se redime a personagem pra mim, mas torna menos pior. Talvez. Eu ainda acho boring a personagem, mas esse aspecto dela ser meio que a única que é uma personagem mulher por si mesma talvez faça sentido. Ah, se bem que a protagonista também é, né? Então, tudo bem. É. Sobre os comentários do programa de Consertando a Shonen Jump, tivemos o comentário do Caio e outras pessoas também chegaram a comentar que os rankings não são lei absoluta de ranqueamento no mangá, né? Que existem outros fatores considerados na Shonen Jump pra definir a ordem ali de publicação. Sim. A gente chegou a comentar isso, né? Uhum. Pelo menos bem por cima, né, falando que não é só isso, mas é principalmente isso. E por observação, é principalmente isso. Principalmente porque, talvez não lá no meio, a gente não tem como saber lá no meio, mas com certeza quem tá mais pro final costuma ser cancelado. Então a gente sabe que, ao menos pra parte final, representa bem a popularidade. Se você tá lá embaixo, vai ser cancelado. Não sei que você venda muito, muito bem. E até que Bleach obviamente foi cancelado, sabe? E tipo, vendia bem pra caralho. E pra mim ele foi cancelado porque ele ficou tempo demais embaixo, sabe? Tipo, ele muitas séries assim, né? Uhum. Cavaleiros do Zodíaco dizem que aconteceu a mesma coisa. Shaman King em tese, não? É, Shaman King foi um caso complicado. Parece que foi meio do autor também. Era meio problema pessoal ao mesmo tempo. Enfim. E ele também comentou que focamos muito pouco nas vendas de volumes. Eu ativamente não falei disso porque eu acho que não tem nada a ser consertado. Uhum. Porque, até porque a gente, nosso foco era na revista e não nos volumes. E eu acho que do jeito que tem hoje, né, tem volume digital, tem volume sempre disponível, tem sempre estoque. Então eu acho que nisso o Japão eles sabem se virar bem. É, eu acho que tá ok também, não tem muita coisa a se consertar. Quem sabe um dia a gente faça um consertando o mercado japonês de mangás. Aí acho que já é demais, né? Não, é que aí a gente precisa saber se tem problemas. Eu não sei quais são os problemas deles. Eu já não quero fazer um conserto. Eu não quero mais falar do mercado brasileiro, quanto mais japonês. Eu não tenho mais paciência pra isso, não. Alguém comentou, acho que foi no meu Curious Cat, uhum, deu a sugestão de a gente fazer um podcast que a gente, como se a gente tivesse uma editora brasileira. Ai, o que a gente faria se tivesse uma editora brasileira? Aí eu pensei que isso é comprar briga demais com o editor que vai ficar dando indiretinha depois no Twitter. Não, e também, cara, já aconteceu? Eu vou falar uma coisa. A melhor coisa que eu fiz na minha experiência de mangás é parar de me importar com editoras. Eu não sei mais nada. Mal sei, tipo, o que vai lançar direito, quando vai lançar. Eu não leio mais nada sobre isso. Foi excelente. Foi completamente excelente. Papel, foda-se. Eu não ligo pra mais nada disso, não. É, justo. Justo. E pra terminar aqui, os e-mails, como eu disse bem rapidinho, o Mark diz que a revista mudou bastante desde a entrada do novo editor-chefe lá pra metade de 2017. Ele citou os exemplos do Jump Super Push e o Jump Rising, que eu não sei o que são, mas suponho que são tipo aquelas duas levas gigantes de mangá que teve, é isso? A primeira não era esse nome, não. Não sei o que são essas coisas, não. Tô bem por fora da Jump mais moderna. Mas disse ele que são dois exemplos de estratégia que a revista adotou pra forçar título nos leitores. Curiosamente, eu nem tava manjando tanto que tinha um novo editor-chefe, mas eu consigo ver umas mudanças na revista assim, de uns tempos mais recentes pra cá, que nem esses dois, tipo, essas mega publicações que teve de coisas de uma vez só. Eu acho que teve umas mudanças interessantes. Foi isso o tempo em que eu sabia o nome de todas as estreias da Shonen Jump. Se você me perguntar agora as últimas três estreias, eu não sei o nome. Ah, teve uma época aí que a gente... Eu pelo menos acompanhei quase sete, né? Que saiu de uma vez. É, quando saiu todos ali... Não, tinha época, pelo menos de acompanhar a publicação, eu lia mais da metade da revista. Hoje em dia tá fraquinho, ó. Kimetsu no Yaiba eu tinha que ler, falando que é bom. Ó, as últimas estreias... Eu vou falando até você falar qual você sabe de nome. Boze Beats. Não. Act Age. Não. Tomato e Ponolicopene. Nossa, não tenho a mínima ideia que é isso. Golem Hearts. Ok, Golem Hearts eu sei. Você não sabe? Antes de Golem Hearts tem Full Drive, e antes de Full Drive tem Robô e Laser Beam. E aí é aquela leva que foi os três caras lá. É, eu só não tô acompanhando. Mas Full Drive era um que eu tava torcendo? Eu nem sei do que é. Era tipo, não sei de nada. Era um de ping-pong que o protagonista era o Renata. Ah, de Haikyuu. Enfim, cara, essa é a leitura de e-mails por aqui. Tem alguma coisa pra eu? Quer comentar? Recomendação da semana é minha, estranha. É sua, judeu, manda bala. Eu vou recomendar um mangá que é um tiro no escuro. Eu não sei se ele vai ser bom, se ele vai ser muito bom, ou se ele vai ser problemático. Ok? Ele é... O nome é Watashi no Shonen. Eu não tenho a mínima ideia como eu fui me deparar com ele. Acho que tipo, eu cliquei aleatoriamente no Manga Updates e comecei a ler. Tem 8 capítulos por scans. Tá saindo pela... Acho que pela... aqui tô no Manga Updates. Saindo pela Vertical. Não sei se é online ou... Imagino que é online. A história... É sobre uma mulher de 30 anos, que tá meio que infeliz com a vida dela, sabe? Ela tá entrando nesse meio que pós-coming of age, sabe? Tipo, uhum. Parece que ela não tem... A vida tá encaminhada demais já. Você viu que tá saindo pela Vertical nos Estados Unidos, né? No Japão tá saindo na Gekkan Action. Ah, sim, sim. É Vertical nos Estados Unidos, é claro, em inglês. O Gekkan Action, inclusive, que foi onde saiu os últimos mangás da Takano Ichigo desse podcast. Ah, é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso, não. Ela tem mulher de 30 anos, meio que pós-coming of age. Tava meio que super infeliz. Acabou de meio que rolar um negócio esquisito com o ex-namorado dela, com o qual ela trabalha. E meio que por um acaso assim, ela se depara com um garoto de 12 anos, meio andrógeno, assim que o mangá pinta ele, treinando futebol na rua, né? Só que tá meio que rolando umas notícias de pedófilos. E um dia essa mulher encontra esse tipo, um menino quase sendo levado por um gordo ali qualquer. Ela meio que socorre ele e o mangá vai avançando, ela ajuda ele na vida dele, né? Tipo, não muita coisa foi revelada até agora, mas meio que tá rolando esse laço entre esses dois personagens, esse garoto de 12 anos e essa mulher de 30. É meio que isso. Porque eu disse que eu não sei se ele vai ser muito bom ou vai ser muito problemático. Eu não sei se isso é uma história de romance, se é uma história de maternidade, se é só uma história de, tipo, amizade e emoções, entendeu? Tá sendo... Ele é bem wholesome até agora, sabe? Ele preenche bastante o peito quando você lê uma história bem emocionante. Tá sendo quase meio que um mangá detetivesco, de você meio que enxergar essa criança pelos olhos dessa mulher de 30 anos, porque ela é meio que autoconsciente, sabe? Que ele tem 12 anos, o que eu tô fazendo cuidando dessa criança que, tipo, provavelmente tem pais. Então ela quer chegar perto dele, mas ela meio que tenta descobrir o que essa criança tá fazendo sozinha na rua. Tipo, ela quer chegar mais perto pra tentar ver qual é o da vida dela, dessa criança, ver se tem algum problema. O problema é que, tipo, durante o mangá, meio que não rola nada físico, mas ele meio que dá a entender que talvez ela tá se apaixonando, mas às vezes ele deixa bem claro que é só um sentimento materno. Então, eu tô meio que dando esse tiro no escuro aqui. Eu acho que do jeito que tá sendo construído é mais realmente pra essa sensação de maternidade, possivelmente ou infelizmente uma tragédia mesmo. Parece que tem alguma coisa bem dark rolando na vida dessa criança. E tá sendo bem interessante acompanhar, né? Eu li os 8 capítulos de uma tacada só. É maluco, é meio que essa mistura de detetivesco e drama. É bem interessante. Achei que uma perspectiva bem interessante pra uma história meio maluca. Eu tenho muito medo porque o primeiro volume tem meio que as anotações da autora no final. Esse é o primeiro mangá serializado dela, 2015. E tipo, ela parece uma pessoa meio esquisita mesmo, sabe? Tipo, é, o primeiro mangá dela, mas o mangá update tá dizendo que ela soltou 2 yaois antes. É. Ah, nem por isso, não... Não sei, é que yaoi não é um antro de relacionamentos muito saudáveis. Saudáveis, né? exato. Eu tô... A autora tá criando confiança, sabe, no jeito que ela escreve. Eu acho que a tendência não é pra nenhum romance, não. E várias vezes durante o mangá fala-se mesmo em sentimento materno, sabe? A mulher meio que quer ser uma mãe dessa criança mesmo e descobrir o que tá rolando. Então tá sendo bem interessante. Meio que tô torcendo pra não ser uma full tragédia, sabe? Porque ele é uma história que tem enchido tanto o peito, é tão gostoso ver, que eu tô torcendo pra não ter nada muito cagado. Mas vamos ver. Entendo esse sentimento. Eu entendo esse sentimento de, por favor, não cague essa história. Não vire pro lado errado. Eu entendo. Eu gosto disso, eu gosto de uma recomendação que é interessante. Era no mínimo interessante, sabe? Achei que é uma perspectiva diferente por esse tipo de história. Não, beleza, sem problemas. Então a recomendação de hoje, Watashi no Shonen, que a tradução seria Meu Garoto. Meu jovem garoto da Hitomi Takano. Beleza, até semana que vem? Até semana que vem.